E ele disse assim: tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza, mas mostre a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Ele disse assim, ó: mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei, e eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. E ele disse: eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Ele cuida de você, ele cuida de nós, ele não te desampara, viu? Ele cuida da sua casa, da sua família, da sua saúde. Ele tá te dizendo: mas eu vencei a matéria-prima que eu te formei, e eu já sabia que teria dias que tudo se apesar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Você crê? Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Sem suas guerras pra ganhar, mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Ele tá te dizendo que independente de tudo, ei, pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar, ah, eu vou cuidar, eu vou cuidar de você, ele vai cuidar.